Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Meu bem, me escute, ouça o que eu vou lhe dizer. Uma flor não se dispensa, mas o que eu posso fazer? O que você fez comigo eu não posso aceitar. Prometeu me amar, pra depois me enganar. Quando com você saí de mim, você gostou? Foi pura falsidade, foi assim quem me enganou. Se de mim você gostou, se me amou, eu não sei. Mas eu tenho certeza que por ti me apaixonei. Me entreguei de corpo e alma, eu te dei meu coração. E em troca recebi a mais pura traição. Não, eu não vou perdoar o que você me fez. Eu não posso aceitar. Oh, oh, oh, não, eu não vou perdoar o que você me fez. Sentimentos de quem soube te amar. Ficou comigo várias noites sem um pingo de prazer. Não sei por que fez isto, pois te amava pra valer. Hoje eu vivo livre, solto como um pássaro no ar. Por isso que eu lhe digo, não me peça pra voltar. Como uma nuvem passageira que com o vento se vai. Como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não vá fazer ele chorar. Você me fez sofrer e agora eu pude acreditar. Que a vida é difícil quando alguém sabe amar. Você me enganou com a mais pura falsidade. Agora se arrependeu, me desculpe, pois é tarde. Um dia irá se apaixonar, daí então você vai ver. Que tudo que me fez eu nunca mais vou esquecer. Te desejo alegrias, pois de mim pode esquecer. Sua falsidade foi demais, acredite, pode crer. Não, eu não.